a primeira quinzena de 2014, o ranking sertanejo. A lista da segunda semana fez os números voltarem ao normal após uma primeira semana bem mais devagar na quantidade de execuções nas rádios. As posições do ranking, no entanto, nunca tiveram tão loucas e tantas alterações. Luan segue com a música Tudo Que Você Quiser na primeira posição, seguido de Na Linha do Tempo, de Vitor e Léo, e Você Me Vira a Cabeça, de Bruno e Marrone. As 10 canções da semana retrasada se mantiveram na lista da última semana. Como já disse na semana passada, né? Apenas algumas poucas posições foram alteradas. Vamos conferir aí. Na 10ª posição, logo eu, Jorge Mateus. Na 9ª, Fui Fiel, Gustavo Lima, Teorias. Na 8ª, Zezé de Camargo e Luciano. Na 7ª, Gaveta, Fernando Sorocaba. Mozão na 6ª, com Lucas Luco. Na 5ª, levemente alterado, Michel Teló. Cristiano Araújo na 4ª posição, Maus Bocados. Também tivemos aí na 3ª posição, Bruno Marrone, Você Me Vira a Cabeça, como eu já havia dito. Na Linha do Tempo, 2ª posição, Vitor e Léo. E a primeiríssima, Tudo O Que Você Quiser, Luan Santana ao vivo, é o que você vai ouvir agora aqui no Central do Sertanejo. Boa quinta-feira pra você! Pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. É tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua, é tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão, sem falar. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Joga a mão, é só a voz. Hey! Só os anjos cantam comigo. Thank you.

grande recordação do mundo sertanejo, Cleiton e Camargo, Agenda Rabiscada. Eu tô ficando velho mesmo. Eu vi essa música sendo lançada, gente. É o Central do Sertanejo. É quinta-feira, é pré-fim de semana. Passou por aqui também Latino e Léo Rodrigues, Pinóquio, João Bosco e Vinícius, Eu Quero Morrer de Amor, Eu Vou Morrer de Amor, Luan Santana, Tudo Que Você Quiser, Henrique Macedo, Sem Controle, Daniel, Maravida. Tudo isso no Central do Sertanejo, hein? Intervalo comercial, já volto com a nossa segunda sequência de hoje, nessa quinta-feira maravilhosa. Eu conto com a sua audiência, já tô voltando, hein? Rapidinho. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Estamos de volta com o Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta. Nosso segundo bloco desta quinta-feira, show de bola. Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz, o melhor do sucesso e o melhor da informação sertaneja. Você fica sabendo aqui, claro, claro. E é um prazer imenso estar juntinho com você nesse pré-fim de semana aí, quinta-feira, né? A galera já se organizando aí pro final de semana. Esse final de semana promete, hein? Os melhores discos sertanejos de 2013, também vou falar pra vocês agora, mas antes, vou falar aí do Gustavo Lima em Las Vegas. Olha bem, Gustavo Lima em Las Vegas foi aí lançar novas músicas, músicas inéditas. Gustavo Lima se apresentou no dia 29 de dezembro no House of Blues em Las Vegas, tradicional espaço localizado dentro do hotel Mandalay Bay. Durante pouco mais de um mês, uma equipe de divulgação trabalhou na cidade, distribuindo flyers e CDs promocionais com gravações em espanhol que ainda não haviam sido lançadas no Brasil e algumas músicas novas do seu CD que ainda não chegou às lojas. As músicas novas são Só Tem Eu, Solto na Night e a bela música romântica Sou Louco por um Beijo. Essas músicas aí que o Gustavo Lima já vem cantando em seus shows, né? Mas ainda não liberou nada para as rádios. Mas nós conseguimos, com exclusividade aqui no Central do Sertanejo, Sou Louco por um Beijo. Gustavo Lima, aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Só com tocar da sua pele. E como eu também, com nenhuma isso pode acontecer. Sou louco por um beijo, que estou apaixonado. Sem necessidade exata, se os lábios se tocarem, o cupido flechará. Sou louco por um beijo, com ela sou feliz. Por um beijo esquisito, me levou ao infinito e nem sequer a conheço bem. Um beijo significa amizade, sexo, amor, qualquer parte do mundo, não importa a religião. Por um beijo da sua boca vou, se eu falo com Deus, alcanço as estrelas e emoção. Sua boca é tão sensual, me cativa, me excita, não me canso de beijar. Tua língua é vendaval, você sabe todos os truques pra me amar. Sou louco por um beijo, que estou apaixonado. Sem necessidade exata, seus lábios se tocarem, o cupido flechará. Sou louco por um beijo, com ela sou feliz. Por um beijo esquisito, me levou ao infinito e nem sequer a conheço bem. Me excita, não me canso de beijar. Tua língua é vendaval, você sabe todos os truques pra me amar. Sou louco por um beijo,